O dia 22 de fevereiro na história, 1987, morria em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Andy Warhol, artista plástico, pintor, empresário, cineasta e figura de destaque do movimento da pop art. 1997. A divulgação na revista Nature de que uma ovelha havia sido clonada surpreendeu a comunidade científica e o mundo. Trata-se de Dolly, que nasceu no ano anterior, gerada a partir da célula mamária de uma outra ovelha. 1998. O filme Central do Brasil, de Walter Salles, foi premiado com o Urso de Ouro no 48º Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha. Fernanda Montenegro, que interpreta uma professora, levou a estatueta de melhor atriz. Reconhecido também pelo júri ecumênico, Central do Brasil foi a obra que levou mais prêmios no balanço final do festival. Esses são os fatos que fizeram o dia 22 de fevereiro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.